Cova Azul, web 5797, tá no ponto de separação. 5797, autorizado, ingresso, decolagem, vento calmo. Ali decola da 10, 5797. Oito, autorizado, puxa, reporte táxi. Reportará para o táxi, 5 8. Ponto de espera, 6749. 6749, após decolagem do tráfego da sua companhia, ali mantém. Após a decolagem do tráfego da companhia, ali mantém, 6749. Sete, controle 198. 198, 5797. 5898, com sete, 79. 79 no POB, táxi via Índia, ajustando 03, reporte ponto de espera pronto. Táxi via Índia, reporte no ponto de espera da 10 pronto, 5898. É 749, autorizada a decolagem, vento calmo, ajuste 1013. Autorizado com 1013, 749. No ponto de espera da 10, pronto, web 5892. 5898, além mantendo 0. Ali mantendo a 90, 59. Web 6749 ao 07, controle 119, decimal 8. 198, Web 7, 6749. Salvador na escuta do Jet Whisky, Juliette Papá. Web 5898, autorizada a decolagem, vento calmo. Iniciando 5898. Whisky, Juliette Papá, prossiga. Juliette Papá, solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 0405, retificando 05 posição. Whisky, Juliette Papá, autorizada. Ok, iniciando o reboque. Oito, nove, oito, aos 10, controle em 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. 5898. Juliette Papá, posicionado no gate número 5. Obrigado, um bom dia. Juliette Papá, ciente, bom dia. Salvador Tower, bom dia, American 980, established ILS, runway 10, runway in sight. American 980, good morning, QNH 1013, check your all in gear. Roger, gears in transit, American 980, runway in sight. Okay, coming back, land gear down and locked. Roger, say again, American 93. Gears Alpha, Yankee Juliet. Gear 93. O Azul Alpha, Yankee Juliet. Bom dia, seu Alpha, Yankee Juliet, está no pátio 3. Solicita reboque para o gate de número 3. Gente, Alpha, Yankee Juliet. Inicie seu pushback, reboque, reporte na saída do pátio 3. Afirmativo, reportará na saída do pátio 3, Yankee Juliet, obrigado. É até o portão 03, confirmando? Afirmativo, até o portão 03, confirmo. Gente. American 90, clear to land, runway 10, wind is 290 degrees, 0 to knot. Clear to land, American 90. American 90 on the ground at 21, within my frequency, taxi via Alpha, call me back before Juliet. Roger, remain this frequency, we'll call you prior to Juliet, American 90. Duas Alfa e Juliette pronto na saída do pátio 3. Alfa Yankee Juliette, prossiga pro portão 3. Afirmativo, até o portão 3. American 90, attention to this risk. FT8, you are clear to gate 11. Roger, clear gate 11, American 90. Torre Salvador, bom dia. TAM 3201 novamente, com a Índia, autorização com fim. TAM 3201, bom dia. Qual é o BT do voo? 0845. Sim, só um minuto. Rodoso, off, Juliette finalizou o reboque para o gate 3. Muito obrigado, senhor. Um bom dia. Bianca e Juliette, bom dia. Torre Salvador, é o bom 1995. 995, bom dia, avistado. Reporte no externo, baixado, checado. Reporte no externo, bom 1995.